Bom, amigos, eu voltando agora então pro bloco da Sprint Cup, onde a corrida aconteceu no sábado à noite. E tivemos uma corrida monótona também, como foi na sexta-feira. Como eu falei, em ritmo ou a corrida muito boa ou a corrida muito chata. E em ritmo, nesse ano, infelizmente, tivemos as duas corridas ali que precede o final de semana do Chase ali, né? Tivemos duas corridas bem monótonas, sem muitas disputas ali. Até que a luta ali entre o top team ali foi interessante, mas acabou ficando bem por ali mesmo, sem muito, digamos, sem muitas movimentações grandiosas ali, digamos, tivemos nenhum incidente com carros, tivemos apenas bandeiras amarelas por detritos na pista. Ah, e a última bandeira amarela, né, a quarta bandeira amarela, foi devido à segurança, onde que um fã maluco subiu ali na grade da pista, colocando a vida dele em risco, a vida dele dos pilotos também. Então acabamos tivendo uma bandeira amarela ali só para tirar o cara que estava em cima da grade lá. Mas de resto, uma corrida rápida, 2 horas 51, tudo resolvido. 2 horas 51 já selou, já tinha garantido, já todos estavam com a vaga já garantida para o Chase. Quem ficou para trás chupou o dedo, e os pilotos que foram para o Chase, parabéns a eles, que eles realmente mereceram e lutaram e fizeram por isso acontecer. Bom, o Brad Keselowski venceu a corrida, ele durou 383 voltas das 400 voltas disputadas lá na Federated Auto Parts 400. O Kevin Harvick foi o único piloto que liderou. Ele liderou 17 voltas logo ali no comecinho da corrida, mas também depois só deu o Brad Keselowski. Depois só entre uma parada e outra ali que o Kevin Harvick acabou aparecendo, mas o Brad Keselowski realmente dominou a corrida. Foi a corrida dele, a noite dele. E o mais interessante foi que terminou o Brad Keselowski, que largou na pole em primeiro. E em segundo terminou o Jeff Gordon, que largou em segundo. Ele fechava a primeira fila da primeira fila ali na largada. Então terminou primeiro. Quem largou primeiro, terminou primeiro. Quem largou segundo, terminou em segundo. Isso é o de curioso aí. Bom, o top team aqui, rapidinho aqui. O Brad Keselowski vencedor. Jeff Gordon, o segundo. Clint Bowyer, o terceiro. Jamie McMurray, o quarto. Não foi pro Chase, não conseguiu a vaga. Kevin Harvick, em quinto, está no Chase. Joey Logano, em sexto, está no Chase. Kurt Busch, Jimmy Johnson, ambos no Chase. Ryan Newman, no Chase. E Eric Mirola, no Chase. Décimo primeiro foi o Kyle Larson. Décimo segundo, Dale Earnhardt Jr. Em décimo terceiro, Brian Vickers. Décimo quarto, Kyle Busch. Em décimo sexto, 15º, Tony Stewart. Então, pessoal, foi uma corrida bem mais tranquila, sem muitos problemas. O Greg Biffle acabou entrando, indo por pontos. Por pontos acabou indo o Greg Biffle. Por pontos foi o Greg Biffle, Matt Kenseth e o Ryan Newman. Todos os outros pilotos foram por vitórias. Eles venceram uma corrida por poder estar no Chase ali. O Clint Bowyer ficou fora, o Kyle Larson ficou fora. Jamie McMurray ficou fora e Paul Manor também ficou fora do Chase, pessoal. Infelizmente aí o meu amigo Pedro Mugatti, meu amigo Hélio Lima, eles que são fãs descarado, amam o Kyle Larson mais do que amam a cachorrinha deles. Então o Deus Mito que eles falam aí acabou terminando, ficando fora do Chase, com o 18º colocado aí. Vamos ver o que ele consegue fazer aí já pro ano que vem. Eu creio que ano que vem a história vai ser outra e ele já vai estar garantido bem antes de ritmo no Chase. Bom, pessoal, a corrida, como não aconteceu tanto coisa assim, é basicamente isso mesmo. Quatro bandeiras amarelas, 2 horas e 51 minutos, tudo resolvido já. Então tivemos sem maiores problemas uma corrida em final de semana em ritmo. Então aqui, pessoal, já fechando aqui então. Vamos passar para a classificação dos pilotos. Eu vou passar a classificação antiga, depois vou passar a classificação nova agora, que já é esse início do Chase aí. Bom, a classificação antiga, só para falar os 16 primeiros aqui, o Jeff Gordon lideraria o campeonato. O Dan Rajuna vem menos 31 pontos. Keselowski menos 84. Jorogano menos 85. Jimmy Johnson menos 112. Matt Kent menos 117. Kevin Hart menos 126. Só daí pra frente você já consegue ver já a distância, quanto o Jeff Gordon já teria aberto ali os pontos ali pros seus concorrentes aí. Com certeza seria mais um título que o Jeff Gordon está colocando na conta fácil, se não fosse esse novo Chase, esse formato novo agora, que para mim é meio maluco. Mas tudo bem. Vamos lá então, passando pelos pontos aqui, pessoal, como começa o Chase hoje. O Beto Cristóvão começa em primeiro com 212 pontos, lembrando que são 3 pontos para cada vitória. O Brad Keselowski é o único piloto com 4 vitórias, ganha 12 pontos na carteira aí, dá para salvar aí tipo um 30º lugar, ele acaba terminando aí, vamos colocar, terminando aí entre os 20º por aí. Então assim, esses pontos aí que ele tem de vantagem aí, acaba sendo, não sendo tanto prejuízo aí para ele aí, por isso esses pontos que ele acaba ganhando aí sendo positivo para o Brad Keselowski aí, uma vantagem a mais aí, com certeza uma vantagem a mais para o Brad Keselowski. Bom, em segundo, Jeff Gordon, Jimmy Johnson, Joey Logano e Daniel Hart Jr., todos com 2.009 pontos. Depois, Kyle Edwards e Kevin Harvick, os dois com 2.600 pontos. E depois vem a turma que venceu só uma corrida: Adrian Mendinger, Kurt Busch, Eric Almirola, Kyle Busch, Casey Kane e Denny Hamlin, todos com 2.003 pontos. E já falei aqui, né, mas vou repetir: Ryan Newman, Matt Kenseth e Greg Biffle com 2.000 pontos, sem nenhum ponto extra. Esses três aí lá na rabeta do Cometa, lá no 16º lugar, lá no finalzinho do Chase lá. Mas lembrando que eles têm também total condições aí de já nos próximos cortes do Chase aí, eles pularem pro Chase aí. Bom, pessoal, esse é o bloco da Sprint Cup, um bloco rápido, um bloco curto também. Como eu já falei, a corrida tá para acontecer já aí, já tá para começar mais no final de semana. Então, a corrida já aconteceu há bastante tempo e foi uma corrida bem tranquila também, então não tem muito o que se falar sobre essa corrida aí não. Bom, pessoal, eu volto daqui a pouco com as perguntas e já com um balanço que eu fiz aí do Chase, mais as apostas para o final de semana em Chicago.